está do nosso lado. Eu vejo no seu olho esquerdo, enquanto eu corro com os seus braços agarrados no meu peito. O vento está do nosso lado, ele te beija incessante, ultrapassando a atmosfera do que você tem medo. Passo.